지금 그렇게 내가 좀 보시기로 해가지고. 05, forma altímetro 022, reporte pronto para decolagem. Siga com Crua Sul, Guardião 05, o vento é 160 graus com 18 nós, 18 nós, reporte fora do solo. 07, decolos 37, controle 120, decimal 8, tomou um voo e bom dia. 08, obrigado. Salvador, azul 4207, céu Luna de saída, Vicente. Azul 4207, contatar a dela decolagem, fica para nível de voo 340, céu Luna. Vicente, 2340, céu Luna. Controle na frequência 20, decimal 8, tomou, boa tarde. Controle 20, decimal 8, boa tarde, Renato. Estou Renato, escutando o Guardião. Sim, Guardião. Vamos permanecer primeiramente, não sobrevoo aqui na região da Baité. É possível permanecer na sua escuta? Sim, você me escuta então, Guardião 05, o Guardião 03. Na sua escuta, informará quando der razoamento. Boa. 770, cruzado decolado, pista no 0, vento no 6, 0 graus, 15 nós. Livre de decolagem, azul 3770. Salvador, bom dia, ó. 405, final de 7 dias. 02, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro 022, informação de tráfego à direita, próximo à plataforma, tendo 500 pés, helicóptero, um Alfa CA 50, um esquilo da Polícia Militar, não vai interferir na aproximação. Zero, decolos 39, controle em 20, décima 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. 4082, o vento 160 graus, com 15 nós, 15 nós, pouso autorizado, 9 no 0. Azul 2770, contato na decolagem, subazia, sedação, voando para nível de voo 200. 200, nosso voo, azul 2770. Alô, Vitor, até a Delta, não há tráfego de conhecimento do controle, reportar, tem sequência livre, tá bom. 082 no solo 42, à direita, Foxtrot solo 21 decimal 9, bom dia. Controle, seria consciente de autorizar voar direto o Mote, voar para o Azul 4207? Foi 4207, no centro Recife, na frequência 12835, até 1251, no Felicite mesmo. 2835, até 1251, vamos solicitar, obrigado, 4207. Olá, Genco, Rota Risco, Proaçu. O vento é 160 graus, Cono 4 nós, Geródromo, Conforto do Sol, Botelma, Golfo. Informação de tráfego, um helicóptero da Polícia Militar, uma Serra 50. mantendo 500 pés, o farol Itapuã, atento ao tráfego, tem livre o cruzamento na final do ano zero, não é, é tráfego na final do ano zero, é porque ele vendo o eixo. Levar o cruzamento, cara, atento a aeronave em Itapuã, reportará após o cruzamento até o Marlon. Estamos no Golf, livrou o eixo, atento ao tráfego próximo à Fora Itapuã, chama o controle 120.8, então um bom voo para você. Vai chamar o controle, ficará atento até uma hora. Mantém-se em condições de raio 500 pés na linha do litoral, confirme-se visual com guardião no farol Itapuã. Tá, visual, senhorita, vai manter a linha do litoral, com sobrevoo a Rio Vermelho, inicialmente. Sim, reporte quando o local sobrevoo e aterra no Golfo. Reportar. Zero, chame o centro Recife, frequência 12835, aterra 1251. 2835 1251 azul 2737 3436 3 no final do procedimento e ele é sexto sistema 02 para 2 no 10 ajuste no 02 reporte estabilizado 2022 reporte estabilizado 3436. Bom dia, Xanaína 356, sendo a identificação e a chegada do MED 1 na pista para o nível de 050, ajuste no 022. Está no Costa Azul, que é autorizado, levou agora a BR-324. Autorizado, o Alto Romeu Golfo, porém o cruzamento entre 5 e 1, na devido à aeronave em aproximação. Pois bem, 5 e 1. Já fez 740, acendo a identificação e a chegada do MED 1, deixa para o nível de voo 060, ajuste no 022. Número 2, a chamada é 356. Afirmativo, autorizado, motor high speed, reporte para redução. 436 na final da chata travada visual. Altimetrono 021, o vento é 160 graus com 15 nós, 15 nós, o pouso autorizado, pichando 0. Beleza, pouso na 10, 3, 4, 3, 0. 3895, decolou 58, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Bom, 208, bom dia, tá. 3436, informação de tráfego à direita, mantendo o litoral sul, nas proximidades do farol de Itapuã, a 500 pés, alfa CA50, no esquilo da Polícia Militar, não vai interferir na aproximação. Tá certo, 3436. O guardião está visual com a aeronave final 10, após a passagem, ele vai precisar aproximar um pouco do eixo, então 10 por um pouco. Guardião 05, a retaguarda do tráfego sem interferir. A força está autorizada a manter uma escuta por 1 minuto e aguardando solicitação para passar para a final da zero. Essa retaguarda, Guardião 05 mantém sobrevoo em Itapuã, 500 pés, vão afastar 50. Ok, então tá sim. descendo para 3740? Só 3740, deixa para 3.000, restrições, a gente no 021. 3.000 ou na 021, 3740. Pode deixar 3895, pode voar, pode voar. 3895, agora essa donação com o centro registro. Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo, mantenha sobre regra de voo visual, então escuta o controle Salvador. Daniel 05, vamos entrar para o Airbus 320 da Avianca, já próximo a Duna, ingressando final ILS, passe antes de afastar um pouco da final do 10, por gentileza. Linha 356, complete final do procedimento em Delta Situation, o Salvador, frequência 118, decimal 95. Informam que a um helicóptero Romeu 44, na sua posição 3 horas, 2.5 milhas, não interfere na sua aproximação aqui em Espera. 195, Romeu 13, Omega 4. Se passar, minha 350, você mesmo pode fazer a 350. Procedimento ILS X-Ray, aqui está na 0, avaliação de 0. 3.000, livre X-Ray reportado, 3.7.4. Próximo ao farol de Itapuã, mantendo 500 pés o helicóptero da Polícia Militar, não vai interferir com a aproximação. O vento é 1.6, 0 graus, com 1.5 nós, com 15 nós, pouso autorizado, 9.0. Melhor pouso, 6.3.8. Frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, 95, alterna 32, 95. Agora sobrevoa o Rio Vermelho. Romeu Golfo 6, já está se iniciando sobrevoa no Rio Vermelho. Reportará. lado, já visual com capa, tá 3740. São 3740, completando o procedimento, sanitário do Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, já já. Segundo ponto. Para a praia e prosseguindo, para o curso da preferência controle. Estivanião 05, prossegue então via litoral, corredor Axé, conexão litoral sul. Chama então o controle da presença 120, décima 8, então bom voo até a graça. 120, décima 8, grato pela colaboração. 956 no solo 09, 129 solo, bom dia. Vai com a voz. Torre Salvador, saia 3740, estável 3, avisou com o campo. Manhã 3740, formação de tráfego à direita, helicóptero Mostra 150 da Polícia Militar, mantendo 500 pés em litoral sul, não vai interferir na aproximação. O altímetro no 021, o vento é 150 graus, com 15 nós, com 15 nós, tem pouso autorizado no 10. Livre pouso na pista no 0, tá? 3740, tá 7 do sábado. 1044, tá na sua posição de 1 hora, 6.5 milhas. Do tráfego, ainda não visual, mandará a cooperação. Ciência, posso iniciar um sobrevoo? Cinco, já que eu transpondo e não recebo manual, sou em Charlie. Gente, confirmação? Aparra meu hotel, meu golfe. Aparra meu hotel, meu golfe, 6 a 5 atrás, 3 horas, 3.5 milhas, mantém o litoral sul, aqui em Espéz, Alfa Serra, 5 horas. Boa tarde, tenha chegado para o médio 1, deixa para a meta de voo 050, ajuste no 021. Direita, só 121, considerado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1, 50 graus, com uma dúzia nós. Decolar, então, no zero, está na linha 2, está na linha 2. Sargão 05, prossiga. Sargão 05, sim, a gente mata um litoral sul sobre o ato de voos visuais, reporte Itapuã. Controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tomou um voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, o Xanã 6213, passando 1310 na Zampo. Xanã 6213, contato radar na decolagem, via saída Zampo, no sul, mantemos o voo 360. Ação 1, só manter 360, Xanã 6213. Tango Eco Zulu November, contato radar 67 milhas, noroeste do VOR de Salvador, foi através de Paris para ingressar no corredor Interlagos, pista para 3.500 pés sobre o grande voo visual. A gente não era doido. Sim, eu vou fazer o número 5. Ela vai ficar junto à porta, aguardando a inscrição de cruzamento. Se possível, solicita a autorização para sobrevoo mais próximo às alturas. Avião 05, para cruzamento do eixo da 10, chame seu instalador, frequência 118, decimal 5. 4.7, cordial. Guardião 05, prossiga. Para o Arizona, autorizado o sinal do procedimento LS que fez. A pista não tem responsabilizado. Agora está responsabilizado, né? 3, 3, 3, 3. Ah, 2, 1, 0, Guardião 05. Vai 50 Daniel decolar, pistão no 0, vento 150 graus, com 14 nós. Salvador, 4005. 05, prossiga. Tá, bacana as possibilidades da torre, só. Posso fazer as aqui? Tem que estar a autorização para o cruzamento. Para o estão 7, é manter para a altura e sempre a cruzamento. Cruzamento, setor decolagem da 17, guardião 05, reporte para o cruzamento do eixo decolagem da 10. Vou preparar para o cruzamento da 10. 463, decolou 24, chame controle Salvador, frequência 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Salvador, 4463, contato radar na decolagem, via saída São Juan, você mantém o nível de voo 220. São 3378, informa um helicóptero aqui em pés, próxima zona, não interfere na sua aproximação. Quem é que está 378? São 3378, com destinado para o procedimento, chama para o observador frequência 118, decimal 95. 95, boa tarde, 3378. Sou observador, boa tarde, Santos, 3378, na cheque. Alterna, 125, decimal 1. 2235, 251, lançará 62, 1, 3, obrigado. Sem voo. graus, com 15 nós, com 15 nós, pouso autorizado, pichamos 0. Pouso 0, tá, 368. Vocês vão colocar de pouso. Hotel Romeo Golf, chame com o instalador frequência 118 do Sano 5. 34463, chame o centro de recife de frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 2835, alterna 251, azul 4463. 350, vai com os 32, chame o controle 120.8, tá bom? 208, pegando, bom, 2, cuidado. A Jorge Agostinho tem livre cruzamento. 110, reporte de Grano Eixo. Deixa eu informar a terminal do cruzamento, quanto tempo? Golfe, pouso por ponto de risco na Rimar, posto solo controlado, vento de aeródromo para cheque, 160 graus com 18 nós, 18 nós. É, pode dar no solo contrário, tá? O solo controlado até 1 agora. 350. E a pouca 350, na presente vai passar 2000, pode voar na Prodigamo? Autorizado direto Jamon, Gol 1250. Direto Jamon, Gol 1250, muito grato, beleza. Para o 1500 pés, na prova do Ceasa, reporte visual com campo.